Mestre, qual o maior ensinamento que o senhor, na sua essência, quer passar para a humanidade? Eu passo para a humanidade que evolua sem maldade, que traga Deus para si. Mesmo você sendo desta, da Umbanda, desse negócio, mas que tenha amor dentro de si. Trabalhe sim com as suas entidades, mas nunca esqueça que Deus existe. Nunca esqueça que a luz é eterna. Nunca esqueça que o mal não traz nada de bom, mas a luz e o bem. Pratique o bem, que você recebe o bem. Agora, pratique o mal, que é dividido para você e para quem você fez. Salve Deus, viu? Salve Deus e graças a Deus. Salve Deus. Cura não tem nada a ver com bebida. Aonde tem bebida não pode estar uma cura. Agora se vem para falar de homem, de mulher, de manchar um trabalho, fazer isso, aquilo, outro, eu fico calado. Mas se a pessoa vem atrás de uma cura, se o médium senta, bota uma garrafa de cachaça, um cachimbo, aonde sai essa cura? Quem já viu cura com cachaça? Quem já viu cura com cachimbo? Não. Não existe cura desse jeito. A cura é luz, a cura é sabedoria. A cura é você chegar e dizer, eu vou falar com o Zé da Guia, eu tenho certeza que ele vai me curar. Mas se você chega aqui, encontra eu com um cachimbo deste tamanho, uma garrafa de cachaça, é o seu remédio? Não. A cura não é cachaça. A cura é totalmente diferente. Uma entidade, ela não baixa para fazer cura fumando nem bebendo. Graças a Deus. Qual que é o nome da senhora? Meu nome é Mãe Socorro de Oxum. Mãe Socorro, onde nos encontramos aqui? É, a gente estamos se encontrando aqui na cidade do Padre Zé, né? Olha. Sou a Mãe Socorro falada da cidade do Padre Zé. É? É. É. No caso, eu vou trabalhar com um mestre, né? Sim. Um mestre que talvez muitas pessoas não conheçam ele, porque ele não é muito bem conhecido. Uhum. É, foi um mestre que eu trabalhei com ele há muitos anos, dentro do meu barracão. E dentro desse barracão, ele sempre trabalhou fazendo bem. Sempre trabalhou com curas. É, nunca trabalhei com outra coisa. Era um mestre que eu copava para ele, como diz o bom, curiava para ele. Aí, com o tempo, ele não quis mais curiação. Então, passei uns 3 a 4 anos sem fazer corte para ele. Mas ele descia, quando chegava uma pessoa doente, e do nada a pessoa ficava boa, graças a Deus, né? Inclusive, eu tenho minha mãe também, que foi passada pela mão dele. Muitas pessoas, né? A minha irmã e outras pessoas. Então, assim, ele passou a trabalhar só com a velazinha. Ele chegava, as pessoas, tinha pessoas que choravam, entendeu? E nisso, até eu também, não sei trabalhar com trevas, com coisas escuras, por conta dele. Até porque ele não permite aqui dentro do barracão. Se chegar até uma entidade braba, ela amansa. Por causa que, graças a Deus, contém a primeira luz de Deus, né? Sim. Segundo nossos irmãos, que é os espíritos, né? Sim. Então, pronto, passou muito tempo trabalhando com ele. Aí chegou o tempo que ele disse que ia embora, não podia mais estar aqui. Aí ele foi, mas que não ia abandonar a gente. Não. No caso, as pessoas que ele cuidava. Tudo bem, né? Aí com o passar de muito tempo, a gente chorou, demos uma festa para ele ir embora, todo mundo chorou. E ele é assim, que quando ele vem, as pessoas se ajoelham. Nossa. Quando ele vem, inclusive tem DVD dele e tudo. É assim, um mestre diferente. Até eu mesmo acho, né? Ele um pouco diferente. Passou, já procurei ele na internet, nessas coisas, mas ninguém vê. Ele não tem. Não existe, para mim não existe. Agora, eu não me faço que estou com ele. Ele vem mesmo e fala, pronto, né? Aí pronto. Aí chegou um caso que a minha mãe teve um câncer. E é terrível, não é muito gostoso falar disso aí, né? Aí ela ficou aperreada demais. Aí ele foi e me banhou num jogo para aliviar ela um pouco, ela estava muito perturbada. Mas ele vinha e ele deu uma luz a ela, uma paz. E Eu creio que ela ficou boa desse câncer. Eu confio já daqui que eu fiquei boa, primeiramente. Entendeu? E estamos aguardando um exame para que a gente tenha a resposta melhor. E foi abaixo de Deus, foi esse mestre. Graças e a gente são muito grata a ele. Não eu, como todos que conheceu ele. Então, para ter essa palestra, esse diálogo, eu tive que convocar ele, conversar com ele, chamar, pedir a ele, porque para mim ele é melhor. Entendeu? Desculpa aí. Não, claro, sim. Entendeu? A gente fala dele, difícil. A gente fica emocionado, porque ele foi um mestre muito, muito, muito, muito, muito bom para muita gente. Chegou pessoas aleijadas na minha casa. A minha irmã ia morrendo na minha mão. E ele levantou. Eu tenho um testemunha aqui. Todo mundo já estava chorando, mas ele foi buscar o anjo da guarda dele. E a minha irmã hoje está aí. Às vezes tem uma depressão, mas ela não ficou mais doente, graças a Deus e graças a... O mestre. Esse mestre. Aí então as pessoas procuram saber quem é ele. Nem eu mesmo sei quem ele é. Entendeu? Então ele deu uma explicação e pronto, foi embora. E só vem se for... Tem uma pessoa doente, ele vem. Mas eu mesmo não trabalho mais com ele. Queria eu, né, trabalhar com um mestre desse, que é difícil. As pessoas sempre trabalham com mestre, que fuma, bebe, né, faz um trabalho, isso, aquilo, outro, mas ele não, ele simplesmente curou criança, chega criança para ele curar e tudo. Na ida dele, ele batizou várias pessoas, fizeram fila aí para ele botar a mão, para ele batizar, e foi uma coisa muito, muito, muito, muito, muito linda. Eu também tive uma vida que eu sofri muito. Andei por causa de macumbeiro, gastei, fiz cambau. Não resolvi o que eu queria resolver da minha vida. Até que eu pedi a Deus que desse força e luz a ele para me mostrar o caminho. Então, justamente isso aconteceu. Através dele eu alcancei, graças a Deus, meu Deus, a felicidade. Hoje eu sou feliz, minha casa tem muita luz. Meus filhos são bem estabilizados, são casados, eu sou bem casada, graças a Deus. E eu só tenho a agradecer a esse belo mestre. Que assim seja. Muito certo? Obrigado, viu? De nada. Muito obrigado por receber o diálogo com os espíritos aqui. Se eu entendi bem, a gente está na cidade de João Pessoa. Uhum. E o bairro? Padre Zé. Pronto, graças a Deus. Então tá bom. Vamos lá, quando a senhora estiver preparada, pode ficar à vontade. Ah, Zé Maria. Já posso ir. Minha mulher. Mas minha fé é incontrolável. Você sabe que a gente vai falar com ele, é incontrolável, minha filha. Cantar pra sentar aqui. Que dia de paz e de todo em Deus. Que hora sagrada que nasceu Jesus. Que dia de paz e de todo em de luz, que hora sagrada que nasceu Jesus. Quando nasceu Jesus, minha alma se alegrou, que trouxe a doutrina do meu Salvador. Vamos comigo, vamos seguir com Jesus, vamos acompanhado e guiado com o Espírito de luz. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Assim como Jesus orou no Jardim das Oliveiras, nosso Pai se comunicou. No Jardim das Oliveiras, nosso Pai se comunicou. O Deus do Salvo Nicadete, príncipe de outra nação, eu vou abrir minhas correntes com três sinos salamão. Eu vou abrir minhas correntes com três sinos salamão. Quem vem lá de tão longe. São nossos guias que vem trabalhar. Quem vem lá de tão longe. São nossos guias que vem trabalhar. Trabalhos meus, salve o guia. Se louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, se quem for mais o que Deus, se presença e acha, Zé da Guia, que hoje é um guia, foi o mestre de Jurema e hoje sou um guia de luz. Se graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus e a Virgem da Conceição que abençoe cada um de vocês que aqui está. Que Deus fortifique. Que Deus traga paz. A luz. Que Deus tenha misericórdia de cada um de vocês. Que assim seja. Que Deus te abençoe, meu filho. Que Deus e o Pai Celestial que te abençoe. Mestre, qual que é o nome do senhor? Ninguém na realidade nunca soube o meu nome, mas tenho permissão de citar o meu nome. Me chamo José Santana da Guia. Hoje eu sou um guia, hoje eu sou um anjo. Hoje não sou mais um mestre, como outro qualquer. Sou um mestre, graças a Deus. E graças à luz e à permissão que Deus me deu para hoje eu estar aqui, para trabalhar numa mesa, para fazer o bem. Claro que sim. Para fazer o bem, para trazer luz para aqueles que estão na escuridão, para aqueles que procuram paz, aqueles que procuram o amor, aqueles que procuram a fé, aqueles que chegam desesperados. Procurando uma paz, procurando uma palavra amiga, procurando um guia. Aqui estou pronto para ajudar aqueles que de mim precisam. Graças a Deus. Mestre, eu vejo que aqui as pessoas em João Pessoa que tiveram contato com o seu auxílio o veneram muito. A que o senhor atribui isso? Eu atribuo a maior luz que existe, que é Deus, que foi aquele que me trouxe, que foi aquele que me tirou da vida, do pecado, aquele que me tirou das coisas mal. Então ganhei a luz, ganhei a paz, ganhei o poder não, porque poder só quem tem é Deus, mas ganhei a força e ganhei a ciência de dar paz, dar uma palavra, dar uma saúde, assim esteja no meu alcance, para curar uma enfermidade, para curar uma dor, para curar um desespero. Teve a luz maior, que é a luz de Deus, porque aqui na Terra você não encontra uma luz dessa. Certo, fui um mestre, já dancei, já bebi, já fumei, já comi sangria, tive sangria. Mas a partir do momento que este aparelho que aqui estou se ajoelhou, olhou para cima e pediu para que Deus tirasse toda a maldade, tudo quanto for rindo de perto, que ela não alcançasse nenhum mal para fazer para alguém. Então, ela pediu para o Pai Celestial muita luz. E eu recebi essa luz. E ela teve prova, teve comprovante dessa luz. Muitas pessoas procuram saber quem é esse mestre. Eu não sou um mestre. Para quem entende, eu não sou um mestre. E fui um mestre de Jurema. Mas fui suspenso. Todo mundo viu quando eu fui suspenso, e recebi a luz maior. E aqui estou, trabalhando, curando, não vivo arriando. Só arreio se chegar realmente uma pessoa me procurando. Porque chegou pessoas caídas, tirei pessoas do hospital, trouxe. E graças a Deus, hoje está feliz sorrindo. Está com a minha operação. Hoje está feliz. Acompanhei muitas cirurgias. Não faço. Eu não faço. Eu ensino o remédio. Eu boto a minha mão. Porque através da minha mão, a mão de Deus está. Porque é a fé. É a fé deles. Eles traem a fé. Com aquela fé, eu faço o meu trabalho. Muitos chegam e perguntam, por que fala tanto no nome de Deus? Muitos já chegou e perguntou, por que fala tanto no nome de Deus? Ora, Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso guia. Deus é quem nos dá força. Eu não sou ninguém para curar. Mas eu tenho a graça de Deus e tenho a luz de Deus. E assim eu garanto colocar minhas mãos em cima de qualquer um ser humano e ele sair aliviado. Qual que é o papel da doença para a evolução do encarnado, mestre? Depende. Aqui, depois que eu estou nesse aparelho, não fui coisas graves. Mas uma doença, pessoas enfeitiçadas já chegou. Pessoas no braço. No caso da moça que estava aqui, que estava desesperada, que recebeu a notícia de um câncer. A minha menina, que é o meu aparelho, que eu estou aqui, saiu para fora e pediu a luz. E colocou a mão. Isso já faz muitas eras. E hoje ela está contando vitória. E eu acredito que Deus vai trazer bons resultados, mais do que ela já tem. A minha filha vivia doida, jogando pedra no meio da rua. Ela ajudou. A outra vizinha vivia doida. Ela ajudou. Ele ajudou. A minha filha vivia doida. Eu andei, esses xangôs dele por aí tudinho. Todos eles pediam galinha, a gente dava, e no outro dia ela estava jogando pedra nos carros. Fui para 6 igrejas de crente. Quando botava aqueles olhos bentos, ela não dormia de noite. A Zé da Guia foi e mandou internar. Só pegou ela dormindo. E ela ficou boa até hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Então, pessoas que saem, pessoas que chegou aqui nos braços, pedindo socorro, pedindo que, pelo amor de Deus, deixasse boa, não deixasse morrer. E essa pessoa, só em entrar e chegar e pegar a mão. E eu cheguei com os poderes, com a graça que Deus me deu. E essa pessoa saiu andando. Para mim, foi muita vitória, foi muita luz. E essa pessoa hoje está curada. Essa e outras que chegam. Não tem fim. Essas coisas não têm fim. A luz não tem fim. A ciência, ela não tem fim. A sabedoria, ela não tem fim. Certo. Os nossos aparelhos, as nossas matérias que trabalham, que a gente trabalha com elas, é quem nos dá mais força. Porque acender uma luz, rezar, pedir pelo amor de Deus. Você olhar e ver uma pessoa chorando e dizer, pelo amor de Deus, me ajude. A quem você vai pedir? Ao Pai. Ao Pai. Só Ele é quem tem para dar. O mal não cura. Só a luz é quem cura. Só a luz, a inteligência e a sabedoria é quem cura. É o que eu tenho para dizer. Oh, graças a Deus. Ô, mestre, se a doença é ruim, Por que Deus deixa a gente ter ela? Deus não deixa a gente ter doença. Deus não deixa. Deus não quer ver um filho doente. Deus não quer ver o seu filho chorando. Deus não quer ver o seu filho doido. Mas as ocasiões, as pessoas procuram. Às vezes eles dizem, Deus, porque estou sofrendo. Deus, porque eu estou passando por isso. Mas não sabe atrás o que tem. Muitos não acreditam. Muitos estão doentes, muitos estão com a enfermidade e dizem, eu não acredito nisso. Muitos deles têm razão. Por quê? Porque chega numa casa, às vezes gasta, às vezes chega com tanta vontade de ficar bom, às vezes sai pior, não desfazendo de ninguém. Mas às vezes sai pior. Então, quando procura uma luz que se sente bem, que chega a acreditar... Porque chegou pessoas aqui e já disse, não acredito. Eu só acredito vendo. E já viu. Eu já comprovei. Claro que sim. Entendi. Ô, mestre, qual que é o propósito da encarnação? A encarnação não tem propósito. Tem aqueles que nascem para encarnar. Tem deles que encarnam para o bem. Tem aqueles que encarnam para o mal. Tem aqueles que encarnam para fazer derrota no mundo. Tem aqueles que encarnam para procurar a luz. Eu encarnei para procurar uma luz. E hoje eu tenho uma luz. Primeiro provei das coisas. Provei. Eu bebi, eu fumei, eu dancei. Mas a minha realidade foi quando chegou a cura. Então, eu não fui posto para beber, não fui posto para estar com cachimbo, não fui posto para estar junto com os outros. Por isso que eu fui recardado para uma mesa. Nem este aparelho sabia. Soube através de um cliente que eu desci numa mesa e mandei que ele viesse me procurar aqui, neste barraco. Foi assim que este aparelho descobriu que eu estava numa luz. Então, quando o cliente falou que me viu, ela não acreditou. Então, eu conversei com ele numa mesa e disse, mandei todo o recado para este aparelho. Foi assim que ela acreditou. Porque ela não quis acreditar, porque acharia que eu era um mestre muito bom. Mas, sim, um mestre bom. Mas sempre que trabalhei com ela, ela sabe que eu nunca fiz trabalho pesado. Nunca fiz mal a ninguém. Sempre trabalhei para cura. Sempre trabalhei para união. Ajudar. Sempre para ajudar. Então eu não poderia continuar de outra forma. Tinha que ser suspenso para a luz. E na luz eu me encontro. O senhor trabalhou algum tempo na Jurema. Para quem não entende, mestre, na sua definição, na sua forma de explicar, o que é a Jurema? O que é a Jurema? Que muitos não sabem o que é a Jurema. Muitos não praticam. Acham que Jurema é Exu, é Pombagira, é isso e aquilo. Não. A Jurema é rama. A Jurema é verde. A Jurema é mato. A Jurema é sabedoria. A Jurema é fundamento, é a luz, é o tempo. Para mim, o conhecimento da Jurema não tem fundamento. Ninguém conhece a Jurema. Ninguém conhece a Jurema. Cada um faz do seu jeito, que na realidade não é. Mas cada um fala uma coisa, cada um faz o seu jeito. A Jurema é terra, é rama. A Jurema é sagrada. A Jurema não tem coisa ruim. A Jurema não tem maldade. A Jurema não tem animal sacrificado. A Jurema é sagrada, mas nem todos entendem. Hoje fazem uma mistura. Então, nem todos sabem o que é a Jurema. Pensa que a Jurema é você botar um veste, acender um cachimbo, descer um mestre e fogotear. Não. A Jurema é sagrada. Ninguém tem o fundamento da Jurema. Você pode ter um pouco da sabedoria da Jurema, mas o fundamento ninguém tem. Conhece um pouco pela rama. Tem deles que de pela cor tem nada a ver. É luz, é paz. A Jurema é amor. A Jurema é cura. A Jurema é coisas boas. É a união. É o que eu sei que a Jurema é essa. Por isso que eu vim, estava na mistura e saí de dentro de hoje, novamente, estou aqui. Não sou conhecido, digo novamente. Não adianta, porque já vejo pessoas para procurar, para saber quem eu sou. Nem este aparelho sabe quem eu sou. Mas, para uma pessoa que entende o que é a luz, vai raciocinar e vai saber quem eu sou. Mestre, por que é que Deus criou as religiões e especificamente o culto da Jurema? Deus criou religiões. Deus criou religiões. Quem fez a religião foi a África. Deus não fez religião. Deus é Deus, Deus é puro. A religião de Deus é uma só. O povo tem várias religiões. Então eu não conheço Deus com religião. Qual é a religião de Deus? Deus não fez religião para ninguém. Cada um que fez a sua religião. Começou pela África. Começou pelos africanos. Os africanos trouxe. E o povo espalhou. Misturou. Bom, ruim, maldade. Faz o mal aqui com o mesmo propósito que é fazer o bem. Não pode. Você não pode fazer o mal. E ao mesmo tempo, chega uma pessoa e querer que você faça o bem. Como que você pode? Como que Deus deixou uma coisa dessa? Não. Não. Deus não deixou. O homem é quem faz. Você não pode chegar a Deus, faça um mal a fulano, ao mesmo tempo chega outro com a dor. Aí você vai dizer o quê? Deus cura. Que Deus é esse? Qual é o Deus que faz o mal e cura ao mesmo tempo? Não. As pessoas é quem procura o bem e procura o mal. Muitos se enganam e muitos estão certos. Claro. Quando as pessoas procuram o mal, elas acham que não vai ter nenhuma consequência. Acontece de alguns não sofrer consequência quando fazem o mal? Todos que fazem o mal têm as consequências. Não tem evolução uma pessoa dessa. A evolução é sofrer. É ter uma raiva de um, querer descontar com o mal. Porque o trabalha com as entidades, usa as entidades para fazer o mal ao próximo. Uma pessoa dessa tem luz. Uma pessoa dessa é feliz. Onde você encontra uma pessoa para dizer, eu sou feliz porque eu fiz mal a fulano? Não. Sempre são um andarilho. Sempre estão aqui acolá. Sempre tem uma derrota. Sempre tem uma desgraça. Não adianta você dar um ocossi para fazer o mal, porque o dele vem ao caminho. é dividido. Não se faz o mal, fica por isso mesmo. Tem o troco, sim. É uma pessoa cega. Uma pessoa dessa deveria lavar a boca para chamar o nome de Deus. Digo isso até com este aparelho, porque neste barracão ela não tem permissão de fazer mal a ninguém. Ela trabalha com Exu, ela trabalha com Pombogira, mas nenhum desses trabalha aqui dentro para fazer esse tipo de coisa. Não. Porque não existe. Porque se tu faz mal ao teu próximo, como é que tu quer ter uma felicidade? Como é que você faz mal? Você pede para um Exu matar uma pessoa. Uma pessoa dessa, como dorme? Como uma pessoa dessa vai chegar a Deus? Me ajuda. Que Deus pode até ajudar, porque Deus é misericordioso. Mas a mente dessa pessoa. Existe verdadeiramente anjo da guarda? Para mim existe anjo da guarda. O que, que é? Todos acreditam. É. O anjo da guarda é o anjo que Deus envia. É o anjo que você acredita. É o anjo que você faz aquela oração, aquela reza e dá para ele, para que ele lhe guarde, lhe proteja. Quer dizer, ele é mandado por Deus. É o meu conhecimento de um anjo da guarda. É esse, como dizem, tem o anjo do mal, tem o anjo do bem. Para mim, eu não conheço o anjo do mal. Para mim, eu conheço o anjo da guarda, realmente. O que acontece quando uma pessoa não mantém acesa a vela do anjo da guarda ou não faz oração para o anjo da guarda? O que acontece? Se você tem o seu anjo de guarda, se você dá luz a ele, ele tem luz. Não é verdade? Se você nunca dá luz a anjo de guarda, como é que você vai ter luz? Como é que o seu anjo de guarda vai ter uma luz? Então, um anjo desse vive como? No escuro. Por que que muitas vezes chega num canto que se faz o bem e a pessoa diz assim, acenda uma vela para o seu anjo de guarda, reze um Pai de Nossa ao seu anjo de guarda, peça que seu anjo de guarda lhe guarde, peça a Deus. Por quê? Porque eles são enviados por Deus. Como diz, Deus manda teus anjos e arcanjos para me ajudar. São os anjos de guarda. Porque na terra não tem anjo de guarda. Os anjos de guarda da terra estão tudo virados de cabeça para baixo. Dentro da prática do culto da Jurema, mestre, os espíritos se manifestam para quê? Como? Quando o espírito se manifesta dentro do culto da Jurema, para que que ele vem em terra? Vem. Para que ele vem em terra? Para que que eu vim aqui hoje? Olha aí. Para passar sabedoria, mestre. Minha resposta está correta. Agora, não todos vêm para fazer o que eu estou fazendo. Muitos vêm para fazer o bem também, né? Muitos vêm para fazer o bem, muitos vêm para machucar, muitos vêm atrás de outras coisas. E se você vai descer uma entidade, se o médium vai descer uma entidade, ele sabe por que vai descer. Para que vai descer? Ele já tem aquele objetivo. Vou descer o meu mestre, porque fulano vai falar com ele. Fulano vai pedir isso. Está aqui na mente. Então, se a pessoa confia naquilo, então aquilo acontece. Muitos tentam, muitos fazem vários trabalhos para fazer o mal a uma pessoa. Aquela pessoa não sente uma dor. Por quê? Porque aquela pessoa é coberta de luz. E aquele que estava fazendo não sabe. Para isso que vem o espírito. Por isso que incorpora. O sentido é trabalhar para quem quer. O meu mesmo objetivo é esse e eu não quero outro. Por que que os espíritos dentro da Jurema tomam a bebida da Jurema? Por que que eles tomam a bebida dentro da Jurema? A partir do momento que o espírito diz eu não quero, ele não bebe. Então ele só bebe porque ele quer. Certo. Certo? Porque eu fui espírito de dentro de Jurema. Eu bebia, eu fumava. Hoje eu não bebo, não fumo. Quer dizer, eu poderia estar bebendo, poderia estar fumando, mas eu não bebo, nem fumo. Então, o espírito vem já nesse sentido, e tem matéria, não todas, que também já vem naquele sentido de deixar aquelas cachaças, deixar aquelas bebidas e beber, que muitos vão embora, os espíritos, que ninguém sabe onde está, e fica bêbado. Então, espírito bebe, quem bebe são as matérias. Certo que a gente, como espírito catiço, a gente ajuda, porque já bebemos muito, mas só determinado ponto. Se a matéria não vai querer, ele não bebe. Vou lhe dar uma proposta. Se uma matéria toma um remédio, se vê um espírito, incorpora, então ele diz assim: a matéria tomou um remédio, pode limpar. Se a matéria tomou um remédio, então ele não bebe. Poderia beber, que não ofende. Uhum. Tem deles que diz o quê? Eu bebo e o espírito leva. Para onde o espírito leva uma bebida? Para onde? O espírito é um vento. O espírito é um pensamento. É uma concentração. É aquilo que você acredita. Se eu bebo incorporado, para onde foi essa bebida? Eu preciso beber? Eu preciso fumar? Não. Então hoje está quase se igualando. Pessoas com espírito. É a minha resposta. As pessoas, então, não deveriam buscar a cura, ou o amparo, ou o aconselhamento dentro de uma casa onde os espíritos bebem e fumam? Cura não tem nada a ver com bebida. Aonde tem bebida não pode estar uma cura. Agora, se vem para falar de homem, de mulher, de manchar um trabalho, fazer isso, aquilo, outro, eu fico calado. Mas se a pessoa vem atrair a cura, se o médium senta, bota uma garrafa de cachaça, um cachimbo, aonde sai essa cura? Quem já viu cura com cachaça? Quem já viu cura com cachimbo? Não. Não existe cura desse jeito. A cura é luz, a cura é sabedoria. A cura é você chegar e dizer, eu vou falar com o Zé da Guia, eu tenho certeza que ele vai me curar. Mas se você chega aqui, encontra eu com um cachimbo deste tamanho, uma garrafa de cachaça, é o seu remédio? Não. A cura não é cachaça. A cura é totalmente diferente. Uma entidade, ela não baixa para fazer cura fumando nem bebendo. A cura é sagrada. Até porque as pessoas chegam pedindo, pelo amor de Deus, olhe pelo amor de Deus. O que é pelo amor de Deus? Então não tem condição de chegar uma pessoa doente e você acender um cachimbo e dar uma fumaçada. Não. Não. Não é assim. Ao meu conhecimento. Cada um tem o seu conhecimento. Não desfaço de ninguém. Mas cada um tem o seu conhecimento. Fui suspenso para cura. Já para evitar, para não beber, para não fumar. Justamente, eu não fumo, não preciso de nada. Isso aqui se dá, mas eu não preciso disso aqui. Mas os humanos, as pessoas gostam de acender uma luz. É muito bom uma luz, mas onde eu estou tem uma luz divina. Mas a sua fé chega aqui acendendo uma vela, então aquilo ali vale. Se a pessoa, ela mente muito, ela diz, mas eu quero desenvolver minha mediunidade, trabalhar com os mestres, com os espíritos, para ajudar os outros, para curar. Essa pessoa, ela tá com a vontade certa, mestre? Como é? Se a pessoa mente, ela gosta de mentir, de falar mentira para os outros, e ela diz assim, não, mas eu posso trabalhar com o mestre e fazer um bom trabalho com ele, que ele aconselha os outros. Como que faz? Uma pessoa que mente pode fazer parte da religião, incorporar? Uma pessoa que mente se pode incorporar? É. Pode. Fala. Pode. Porque o espírito não tem nada a ver com a mentira da matéria. Uhum. A matéria é um espírito, a não ser que você não se incorpore. Aí vá mentir para as pessoas. Porque uma entidade mesmo que ela incorpora, ela não incorpora para mentir. Ela incorpora para falar a verdade. Doa o que doer. Então, ela falando a verdade, a mais tarde até essa pessoa vai descobrir. Fui numa casa, uma entidade mentiu tanto. Mas eu fui numa casa e encontrei uma paz, encontrei uma luz. Isso não é tão bonito. Então, não tem nada a ver. Se você vê um médium incorporado, mentindo, eu creio que ele não esteja totalmente incorporado. Sim, sim. Está usando a matéria, está usando o espírito. Porque espírito até não vem para a terra para inventar, fazer e acontecer esse tipo de coisa, não. Claro que sim. O mestre, separando as coisas, o médium em casa fuma e bebe, mas no terreiro o mestre não usa nem bebida e nem cigarro. Assim é possível curar? O médium fuma e bebe. Isso. O espírito nem fuma nem bebe. É possível curar, sim. Olha. É possível. Porque tem que separar. Se este aparelho bebe e fuma, se eu chego e fumo, eu não vou beber e fumar. Como este aparelho nem bebe nem fuma, mas eu bebia e fumava. As entidades que chegam nela bebe e fuma. Não exageradamente, porque tem freio. Aqui tem que ter freio. Bebe e fuma, mas tem que ter o controle para não fazer besteira. Porque se for exagerar, já sabe que não tem. Não é entidade. Não é. Você está entendendo? Sim. Então, tem uma Maria Mulambo na casa. A Maria Mulambo bebe e fuma. O aparelho nem bebe nem fuma. Tem um outro mestre. Ele é muito danado. Mas eu que mandei ele. Eu estou freando ele. Então, não existe isso. Se você está para curar, no caso, eu estou para curar, se o meu aparelho bebe e fuma, ele tem que deixar de lado. E ver aquela pessoa que está precisando. Ver aquela pessoa que está lhe pedindo a cura. Como vai curar? Se você bebeu e chegou uma pessoa, tem condição? Não tem condição. Como eu não arreio num aparelho desse? Ela que deu uma desculpa até ela ficar boa, para que eu possa vir e falar. E dizer o que está acontecendo. Como é que eu vou me garantir? Como eu vou me garantir? Porque tudo bem, eu sou invisível, sou um vento, mas eu estou incorporado. Se você chegar perto, se você vai sarar, você vai sentir aquele bafo. Vai dizer, oxe, uma entidade que está curando, está soltou um bafo na minha cara. Porque diz, vou curar com a catinga de otim, onde existe. Não. Mesmo assim, vou dizer, pode acontecer, não desfaço de ninguém. Pode acontecer, entendeu? Mas eu não acredito nisso, porque tiro por mim. Eu não venho. Não venho. Ô mestre, o senhor quer falar um pouco pra gente a respeito da sua última encarnação na Terra e qual a maior lição que o senhor levou daquela vida? A maior lição que eu levei, a última encarnação que eu fiz, vou lhe dizer agora. Pronto. Pergunta de novo. Qual foi a história da sua última encarnação e qual a maior lição que o senhor levou da Terra? Daquela vida. Daquela vida. Vou lhe responder. Viu? Pronto. A pior coisa que eu tive e a última encarnação, né? A pior coisa que eu tive foi beber muito. Bebi muito. Farrei muito. Mas era uma boa pessoa. Parei de beber, parei de fumar e fui ser um rezador. Da minha reza foi de onde veio a luz. Da minha reza foi de onde Deus viu que eu merecia uma boa coisa, merecia um perdão. Então é assim, faz o bem que tu evolui. Quanto mais tu faz o bem, mais tu recebe luz. Tá entendendo, quanto moço? Quanto mais faz o bem, mais recebe luz? Mais recebe luz. Você evolui com muita luz. Então fui posto. Justamente, como eu falei anteriormente, ninguém me conhece. A última encarnação que você fala corporação foi aqui. Não trabalhe matéria de ninguém. Não trabalho com ninguém. Por isso que fui separado. Então, minha última foi aqui. Foi uma escolha. Então, aqui estou. Como é que faz para virar um mestre como o senhor? É difícil, não. Ah lá. Essa daqui é difícil. Como é que faz para virar um mestre como eu? Ah, é. Todo esse propósito, toda essa palavra eu já falei aqui. Aí. Ah, Maria. Chame a moça para que ela... Ah, para chegar ao ponto que eu cheguei, não é todos que podem chegar. Não é todos que têm essa graça, não é todos que têm essa glória. Porque nem esse aparelho ela nunca viu. Ela disse que cata. E nunca vi um mestre da minha qualidade. Eu só tenho um nome de mestre. Nunca vi um mestre da minha qualidade sair de uma jurema para uma luz. Por que eu estou aqui agora? É. Pronto. Porque como era que eu poderia estar comendo um frango? Como era que eu podia estar trabalhando com gatos e cachorros e estar aqui? Como é que você está cheio de otim e pode se transformar numa luz? Porque, como eu disse anteriormente, eu não sou um mestre, eu já sou um guia. Eu já sou um guia. Eu tive o privilégio de Deus. Deus que me deu a luz, Deus que me deu a sabedoria. Porque em matéria, você não encontra mais hoje. Você está entendendo? Em matéria, você não encontra mais. Então, Deus me deu, Deus viu. A necessidade também deste aparelho que clamava pela luz, clamava que Deus desse uma oportunidade. E aqui estou. Saí da jurema, eu batia, eu fumava, eu virava o certo. Só nunca, neste aparelho, só nunca pratiquei mal. Entendeu? Então, Deus sabe o que faz. A gente não sabe o que diz, não. A gente não sabe porque está aqui, não. Se um espírito chegar em você e... Eu sei porque eu estou aqui. Não, eu não sei porque eu estou aqui. E sei que Deus me deu a permissão. Só Ele quem tem. Então, quem me deu a luz. Então, para um mestre chegar ao ponto que eu cheguei, ele precisa procurar a luz, precisa procurar Deus. Mas um espírito não procura Deus, claro que a gente só está com a permissão de Deus. Você entendeu? Nossa. Em ver este aparelho derramar lágrima por ver uma pessoa nos seus braços pedindo socorro e pedindo a vida. Deus, dás o meu bom mestre uma luz, uma sabedoria para eu curar essa pessoa. Foi assim que eu recebi. Você está entendendo? Nossa. Foi assim que eu estou aqui. Não foi nem através do meu aparelho que eu vim para a mesa e trabalhar e me fazer, não. Não? Não. Entendeu? Eu já mandei, já fui para outro desconhecido para que ela enxergasse quem eu era. O zelador dela, nem ele sabe quem eu sou. E ela chegou a perguntar e ele não sabia. Você está entendendo? Então, hoje um mestre, ele pode ter uma cura. Um mestre que chega fumaçando, que bandando, quebrando perna, virando, fazendo o que quer, ele pode ter uma cura, dependendo da matéria. Se a matéria for boa, tem uma entidade muito boa. Se a matéria tem uma mente poluída, então, como é que um espírito de luz vem? Se tu é tão ruim, tu quer me machucar, tu quer me fazer o mal, como chegou logo pessoas para fazer mal, até uma criança. Como é que um espírito desse evolui como? Como pode evoluir? Como pode chegar numa mesa dessa com uma água? Isso aqui é santo. Como pode chegar se eu te fiz tanto mal? Se eu sou tão mal, se tu trazer um negócio desse, eu chego e pego assim e apago. Você tá entendendo? Sim. Foi assim que eu cheguei. E ninguém nunca vai me encontrar. Nunca vai me encontrar. Agora, se chegar aqui, porque foi aonde eu fui permitida chegar e terminar os meus trabalhos aqui, aí, tudo bem. Mas chega. Chega. Como eu falei anteriormente, depende da matéria. Se a matéria quer o bem, se eu quero o seu bem, pode vir um zambeteiro. Não faz. Porque se chegar qualquer um aqui dentro, qualquer um, zambeteiro, qualquer um Exu, que diga que sou botungão, sou isso, sou aquele outro, aqui dentro ele não tem força nenhuma. Eu digo a você porque é assim que eu trabalho. Uhum. E tenho testemunha dos que me rodeia. Você está entendendo, meu senhor? Porque, olha, já mandaram o diabo em figura pra aqui pra dentro. Ah, sério? Sério. E eu não estou mentindo, que eu não sou de mentira. Ah. Já mandaram o diabo. Essa acabou, essa aparelha aqui. Viu? Assim, com os olhos dela. Tá ali a moça ali que viu. Quando ela viu. Tá entendendo? Aí que, se você vê uma coisa dessa dentro do seu barracão, você vai correr a quem? Você vai correr ao demônio, ao diabo? Você tem que correr a quem? A Deus. Tá entendendo? Aí ela foi buscar a Deus e segundo foi buscar a mim. Não foi, minha filha? Peguei e tirei ele aqui de dentro. Não mandei pra ninguém de volta, não. Porque se você faz pra mim e eu fico fazendo pra você, não vai parar nunca, vai ficar trocando. Então pronto, acabou. Você só se ver que a minha menina está bem é porque não valeu aquilo ali. É, porque o mal pra mim ele não tem força. Não tem força. Pra mim não. Pronto. Certo, agora o bem tem força. É como diz assim, se eu me lembrar, as trevas não podem com a luz e a luz pode com as trevas. Certo? Porque se tá escuro, se acende uma coisa dessa, ilumina. clareia. Não é isso mesmo? Então a escuridão não pode com a luz. Que a nossa luz é quem? É Deus, a nossa luz. Claro que sim. Ô, mestre, fala um pouco mais sobre essas demandas que vêm para destruir a casa. Por que que fazem isso? E se é muito difícil de neutralizar? Não, difícil de neutralizar não é, não. Por que que faz o mal? Eu vou lhe dar um exemplo. Tem pessoas que são infelizes. Tem pessoas que não sabem ver você com nada. Tem pessoas que dizem, ah, fulano tá tão bem. Pessoas assim faz. Então eu sei mais do que fulano. Aí vê que você tá ali quietinho, aí manda pra você. Aí pega em você. Pega. Pega em você. A maldade pega. Nossa. A maldade pega. Mas você sendo mais forte, você desmancha e não precisa mandar pra ninguém. Acabou-se. Entendeu? Sim. Mas se você é uma pessoa invejada, que é a pior macumba que existe, é a inveja. Ai. Porque, olha, a maldade, pra que maldade pior do que a pessoa mandar um diabo pra sua companhia? Poder não existe diabo, realmente, mas na mente da maldade existe. Não é isso mesmo? É a mente da maldade. É. Mas vê você bem a pessoa, mas eu tenho o meu cachimbo. É isso mesmo, eu tenho o meu Exu. Eu vou pedir, o Exu vai, porque ele está sendo mandado. Porque o Exu não faz mal a ninguém. Mas faz se a pessoa está ali pagando a ele. Para ele ir, ele é dominado praticamente. É. Porque se você cria um Exu ali, você não vai lá para fazer isso. Não é assim? Fazer o quê, mestre? Você vai lá nos pés do Exu, você vai pedir o quê? Você vai bater e vai dizer, igual não me traga não, que hoje é assim. Quero ver isso, quero ver a palha voar, quero ver um carro bater. E acontece, porque estão pagando para o Exu. E ele vai entrar o recado. Paga com o quê para Exu? Olha, paga com Exu, com... Como é aquele negócio que corta? Como é que chama? O Ossum, bicho, né? Da bota, da galinha, da não sei o que, esses negócios, cachaça. Pronto, deu. O Exu cumpriu porque pediu. Por isso que as pessoas assim, é dividido. É claro que é dividido. É por conta disso. Certo. Quando... Minha moça, vem cá. Você, dá licença. Olha. Como você está? Você está melhor? Estou. Você é da minha, já sabe? Sim. Por isso que eu vim lá. Deus te abençoe, viu? Uhum. Deus te proteja. Deus te dê a saúde. Deus te dê a cura, viu? Uhum. E você vai ficar boa, confiando em Jesus. Quer dizer, diga, eu já estou boa, graças a Deus. Já estou boa. Graças a Deus, viu? Uhum. Pronto, pode sentar, viu? Graças a Deus, mestre. Então, o senhor estava falando que a maldade pega. A maldade pega, pega. A maldade pega, meu filho. E como pega? Pros fracos. Viu? Porque se você tem uma luz, a maldade... Mas chega sempre, porque eles empurram até ela aí. Embora que você tire. É, embora que você tire, como pode ser, mas eu não acredito nisso. Mas olha, eu digo que acredite. Acredite porque existe sim. Tanto existe o mal como existe o bem. Entendeu? Tanto existe o mal como existe o bem. Então, pega. A maldade é traiçoeira. A maldade. Tem pessoas que até com olhar, acaba com... Tem pessoas que com olhar... Acaba com um. Tá entendendo? E tem pessoas que com um olhar cura um. Olha. Tá entendendo? Sim. É isso que eu tenho pra lhe dizer. Quem que é mais forte? A luz ou as trevas, mestre? A luz. Por quê? A treva não é forte. A treva é muito fraca, meu filho. Uhum. Porque a luz vem de Deus. Oh. A treva vem de onde? A treva não... A treva... Infeliz de aquele que vive na treva. É muito infeliz. Infeliz de aquele que tem a luz de Deus. Viu que tudo pode alcançar. Com a luz do Pai Celestial, pode alcançar. Mas a treva ela é cortada, a treva não tem poder de nada. E tem, poder não, porque poder só tem Deus. Uhum. A treva tem a força de destruir uma pessoa assim. Mas quem fez? Tá onde? Uma pessoa deve estar dentro da treva. Ai. Uma pessoa dessa para achar uma luz é muito difícil. Tá certo. Viu? Mestre, na visão do senhor, todo espírito que recebe sangue faz maldade? Não. Ah lá, explica pra gente. Não, não. Porque sangue, que é aquele negócio que corta, não é todos que recebem, porque eu já recebi e nunca fiz mal a ninguém. Uhum. Certo? Só que o sangue é tipo de um pagamento, porque muitas pessoas não sabem o que é o espírito. Uhum. O espírito não precisa de sangria. Ah lá. Mas o costume das pessoas é de chegar e cortar um negócio para fazer um pedido. E os espíritos de hoje, que eu não sei, tá muito evoluído. Uhum. Tá entendendo? Venha que eu lhe dou um bode, a pessoa vai. Ah lá. Faça isso que eu lhe dou um bode e a pessoa faz. Tem fundamento a sangria? Tenham. Tenham. E tem, do jeito que as pessoas hoje estão criando. Como diz assim, eu sou da Umbanda. A Umbanda existe isso? Não. Mas vai em todos os centros de Umbanda para ver o que é que você vê. O que que você vê, mestre? Você vê curiação. Que é isso? Você, é a sangria. Aham, o corte. Você vê o corte, aham, a sangria. Quer dizer, então acostumaram os espíritos a ter isso, a querer. Isso aí é desse jeito aqui em João Pessoa, é? Eu creio que seja, viu? Pronto. É o meu conhecimento. Sim, senhor. Eu não sei se é aqui nesse negócio que você falou, não sei não. Eu só sei que é assim porque eu fiz participação. Oh. Como foi que eu vivi? Três luas grandes, como é que chama? 3 anos. Pronto. Eu vivi 3 luas grandes sem sangria, eu não tô aqui? Tá aqui, tá vivo. Graças a Deus. Pronto. Eu tô melhor do que antes. Certo? Porque antes eu não tinha a luz que eu tenho hoje. Olha. Tá entendendo? Sim. Mas este aparelho trabalha com sangria, faz os recados, trabalho dela, eu tenho nada a ver. Faz. Mas a partir do momento que ela disse, eu não corto mais, eles não vão fazer nada com ela. Porque se você quiser alcançar uma graça sem cortar um piau, você alcança. Você sabe por quê? Eu vou lhe dizer. Por quê, né? Porque, olha, este aparelho faz aquele, como é que chama o negócio que roda? Bate, sacode, sei lá. Esse negócio, essa gira. Gira, é. Você não vê ela com cachimbo numa boca. Ela dá tudo, ela despacha os demônios dela, os demônios não. Deus me perdoe. Os espíritos, como é que chama esse negócio? Exu, Pombagira. Ela despacha tudinho. Alguém de vocês vê ela com cachimbo na boca? Não, só com cigarro. Tá entendendo? Uhum. E você vá num bate-sacode por aí pra você ver como é que eles despacham. É na base do cachimbo. Na base da cachaça. Aqui é diferente, ela despacha só com a palavra, o pensamento e água. Uhum. A água é a vida, meu filho. A água é vida. A água mata a sede. A água dá vida. Claro. O cachimbo dá o quê? Uhum. Então, se você acostuma... a entidade ela é criada como uma criança. Se você cria de um jeito, ela faz de um jeito. Se você cria do outro, ela faz do outro. Certo. Você entendeu? É do jeito que você cria ela. Então, se você cria ela fumando o que você quiser, ela vai fumar aquilo ali. A não ser que seja uma entidade que diga, não, eu vim pra isso, então o meu karma é isso aqui. Tá entendendo? Sim. É o que eu entendo, é disso aí. Certo? Claro. Ô, mestre, qual o maior ensinamento que o senhor, na sua essência, quer passar para a humanidade? Eu passo para a humanidade que evolua sem maldade, que traga Deus para si. Mesmo você sendo desta, da Umbanda, desse negócio, mas que tenha amor dentro de si. Trabalhe sim com as suas entidades, mas nunca esqueça que Deus existe. Nunca esqueça que a luz é eterna. Nunca esqueça que o mal não traz nada de bom, mas a luz e o bem. Pratique o bem, que você recebe o bem. Agora, pratique o mal, que é dividido para você e para quem você fez. Salve Deus, viu? Salve Deus e graças a Deus. Salve, mestre. Mestre, a gente está chegando perto dos minutos finais. Qual, o que, que o senhor mais gosta de ver num médium em desenvolvimento? Num médium em desenvolvimento? Eu gosto de ver a capacidade. Gosto de ver ele limpo, com uma boa mentalidade, com um bom pensamento, para ele se desenvolver. Porque se ele for mal e tiver um mau pensamento, o que vai desenvolver nele é o quê? Coisa ruim. Como tem deles que já você está desenvolvendo e já chega aquele dizendo assim, você fazer o mal. Já chega. É. Sim. Eu quero fazer o mal, quero matar, quero sangue, quero isso, não existe. Dinheiro, quero muito dinheiro. Não, isso aí eu não sei o que é, nem conheço, meu filho. É? Sim. Isso aí eu não sei porque eu não conheço. Fala. Viu? Mas, para você desenvolver, você tem que querer. Tem que querer, tem que ter mentalidade. Porque é uma grande responsabilidade. Agora, tem muitos que querem entrar para brincar, para desfazer. Começa e não termina. Usa uma entidade para... Para quê? Usa uma entidade sem futuro. É. Sim. Sem futuro. Porque tem muitos mesmo. É. Só vem para beber, fumar e vai-se embora, não dá conta de nada. Nossa, mestre. O senhor fala do jeito que é mesmo, hein? Graças a Deus. Já tá na hora. Louvado seja. Foi embora. Muito obrigado, mestre, por esse trabalho, por esse esclarecimento vosso, viu? Que a paz e a luz que fica ao lado de vocês, que Deus e a Virgem da Conceição que ilumina os passos de cada um de vocês. Acho que assim seja. Salve o mestre! Eita, mestre! Passou mais de uma hora, rapaz. Tem matéria caverna. A banana, vamos. Cura não tem nada a ver com bebida. Aonde tem bebida não pode estar uma cura. Agora se vem para falar de homem, de mulher, de manchar um trabalho, fazer isso, aquilo, outro, eu fico calado. Mas se a pessoa vem atrás de uma cura, se o médium senta, bota uma garrafa de cachaça, um cachimbo, aonde sai essa cura? Quem já viu cura com cachaça? Quem já viu cura com cachimbo? Não. Não existe cura desse jeito. A cura é luz, a cura é sabedoria. A cura é você chegar e dizer, eu vou falar com o Zé da Guia, eu tenho certeza que ele vai me curar. Mas se você chega aqui, encontra eu com um cachimbo deste tamanho, uma garrafa de cachaça, é o seu remédio? Não. A cura não é cachaça.